Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antenoé. Hoje é quinta-feira, estamos a 20 de janeiro de 2011 e são agora 8:30 da noite. Eu, Carlos Bonaparte, tenho um enorme prazer em lhe fazer companhia até bem perto das 21 horas em mais um musical e dedicado à música em versão chill out. Podemos dizer que, agora que estás a terminar esta experiência, foi sem dúvida um desafio grande que felizmente conseguimos alcançar e conseguimos levar até si durante 4 edições música bem popular, bem conhecida em versões chill out. Vamos começar com uma música que todos bem conhecemos. A música fez muito sucesso na década de 90. Chama-se It's Over e é interpretada aqui por Jamie Lancaster, mas a versão original pertence a Lenny Kravitz, claro está. Vamos ainda ouvir November Rain, tema da cantora Anna Kelly. É o segundo tema desta edição e espero que goste. Vamos à música. É assim que abrimos o Musicália de hoje. Thank you. wait on the line, I could rest my head just knowing that you were mine. So if you want to love me, then darling, don't refrain, or I'll just stand up walking in the cold November rain. Do you need some time on your own? Do you need some time all alone? Everybody needs some time. Vai nos fazer companhia nos próximos minutos, nesta que é a última edição, como disse na minha intervenção anterior, inicial, nesta que é a última edição do musical e referente a este género musical. Vamos chegar então, dizia eu, com Sarah Maniscalco, o tema Time After Time, original de Cyndi Lauper, e vamos ainda ouvir Material Girl, uma música bem mexida de Madonna, aqui transformada numa Sweet Music de Cassandra Beck. Ora, é assim que vamos seguindo nesta edição da Musicália, nesta noite de 20 de janeiro de 2011. Left. kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. 'Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. 'Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. Romance, some boys lovance, that's alright with me. If they can't rise my interest, then I have to let them be. Well, some boys try and some boys lie, but I don't let them play. The only boys who save their pennies make my rainy day. In a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. Fechamos esta edição de Musicália com uma música que todos bem conhecemos. A música já por si se pode considerar como uma música calma, uma música para relaxar quase. Mas Karen Souza tornou-a numa música ainda mais relaxante. Estou a falar do tema dos spoilers, Every Breath You Take, o tema que vai fechar a edição de hoje do Musicália. Espero que tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir há mais um Beat Sounds com Firmino Pereira. Fique bem, forte abraço, boa noite e até amanhã. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? You belong to me. How my poor heart aches with every step you take, every move you make, every bow you smile you fake, every claim you